Existem algumas pessoas, tanto que estão aqui quanto que estão em casa. Um dia você cantou uma canção de amor a Jesus com todo o seu coração. Um dia você amou a Jesus com todo o seu coração, com toda a intensidade do seu ser. Mas você se cansou pelas circunstâncias, você se cansou. Se cansou de lutar contra a frieza geral. Mas o Espírito Santo de Deus quer queimar o seu coração novamente e te trazer uma nova canção. Uma nova canção. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Bem-aventurado o povo que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja nestes dias. Espírito Santo, vem como fogo, vem como fogo. Queima os nossos corações de amor por ti. Novamente, restaura, restaura a canção do amor. Restaura a canção do compromisso. Restaura a canção de amor. A tua presença é tão real. quer habitar em tua presença para sempre, contemplar tua beleza, contemplar sua beleza. Uma coisa peço ao Senhor, isso eu buscarei, isso eu buscarei. Sua beleza, Jesus.